Você que é jovem como eu, precisa me escutar, pois o problema não é só meu. A liberdade de expressão, sim, precisa de união. Pois a voz jovem está calada, desgastada, por quê? Por causa de uns filha da puta que fazem nossa imagem apodrecer. Ele se fudeu, perdeu a confiança dos seus pais, mas eu também me ferrei. Porque dizem que somos todos iguais. Será que tanta rebeldia não vai servir pra nada? Será que amanhã eu vou ser um boiola de terno e gravata? Pois somos rebeldes com causa, sem opção. O meu e o seu principal objetivo é a liberdade de expressão. É como argumentar sem pensar, sentir sem falar. Viver num mundo precário, sem querer mudar. Vivemos em uma democracia, mas isso é demagogia. Viver num mundo que depende da opressão, sem poder sequer ter a liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Como a Bastilha do Brasil vamos fazer uma revolução. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Como a Bastilha do Brasil vamos fazer uma revolução. E se eu não me expressar, o bicho vai pegar. Pois eu não vou gostar de engolir um sapo, de abaixar a cabeça e sair calado. Quero provar ao mundo que eu sou capaz, mostrar aos outros o que os grandes fazem. Não quero limitar a viver a minha vida, pacata e bonita, mas querendo soltar tudo que vem de dentro, tomando tapa na cara e agradecendo. Pois se eu não dizer o que eu estou a sentir, mano, eu tô fudido, nessa eu não quero cair. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Toma a Bastilha do Brasil fazer uma revolução. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Toma a Bastilha do Brasil fazer uma revolução. Se eu não me expressar, o bicho vai pegar. Pois eu não vou gostar de engolir um sapo, de abaixar a cabeça e sair calado. Quero provar ao mundo que eu sou capaz, mostrar aos outros o que os grandes fazem. Não quero limitar a viver a minha vida, pacata e bonita, mas querendo soltar tudo que vem de dentro, tomando tapa na cara e agradecendo. Pois se eu não dizer o que eu estou a sentir, mano, eu tô fudido, nessa eu não quero cair. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Como a Bastilha do Brasil fazer uma revolução. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Como a Bastilha do Brasil fazer uma revolução.